O novo Mega Robson Digital. Havaí Surfwear, localizado na rua Irmã Adelaide, próximo ao posto de saúde do Tapanã. Portal Avis, Portal Avis. Portal Avis, Portal Avis. Esse sim é o site mais badalado do Pará. Tá, meu bem, tá, meu bem. Novinha tá demais, apavorando a festa. Fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca.